9 minutos de um novo dia. Zona Sul, só função nas esquinas. Vários malucos, é sonzeira as mina. Cara, é o rolê e a noite tá no clima. Subindo o morro, trombos parceiro, curtindo funkadelic daquele jeito. E aí Nito, que cê me diz, tem rolê pra fazer? Tem sim, chega aí, tá ligado aquela mina que eu catava lá do alto. Tá casando hoje, se pá vai ter churrasco. Nossa cara é se jogar pra lá, dá 2 minutos pro mano colar. Depois de 10 minutos vem chegando o caboja, contando a cena louca, vai vendo só a história. Aí, desculpa aí, tô ligado que atrasei. Sei. Mas se liga só no sufoco que eu passei. Liga o maluco da banquinha de jornal, era investigador da alguma seccional. É, os mano da biqueira ficaram sabendo, amanheceu todo furado no campo hoje cedo. E os polícia não deixaram barato, de Blaze e Ipanema lá na área tá lotado. Me deram uma geral, bateram no meu saco. Depois de meia hora que me liberaram, firmão. Melhor nem embaçar, vamos no rolê antes que venham pra cá. Vai vivendo colar na casa daquelas mina lá. É, ó, ela tá casando, mas a amiga dela tá ficando. Tem rolê pra fazer, o lugar é aqui. Mas se o caldeirão ferver, o lugar é aqui. Tem que chegar no respeito porque a noite é longa. Sempre ligado, vários araponga. O palhaço que é ladrão de mulher. Não é mais não, homem demais, beijo o chão. Chegando lá, movimento, agito. Tem zona sul rolando, rap é compromisso. Mano, bafa agitando, quem não é fica de fora. E tamo mais que envolvido, vai vendo só o que rola. Salve, salve, simpatia. Salve, salve, periferia. Tá vendo aquelas pretas, dando várias brechas. É fita dominada se depender da minha conversa. Sei. O que ela quiser comigo, eu quero em dono. Não tô no veneno, mas hoje eu tô disposto. Chega aí, mina, faz favor, chega aí, chega mais, vou trocar ideia aí, tá? Oi. Então, como é seu nome? Meu nome é Rose. Alô, pode crer e tal, nome bonito. E aí, como que faz pra, tipo, apresentar você pro meu amigo? E eu também quero conhecer a sua amiga ali e tal. Tudo bem, então, chama ele lá. E aí, o que pegou? Parceiro, demorou. Depois de meia hora, tô com nós no Leton. Conheço o Nakamura, o endereço tá na mão. É ela e dois colegas, nossa cara, Joe. Aí, chega na moral, mas vê se não dá guela. Tem uma pá de bico de espreita na janela. E só pra garantir, deixa o carro ligado. Vê se se adianta que já tamo atrasado. Aí, quem vai chamar a mina? É você, caralho. É você, Zé. Então faz assim, ó. Vou lá rapidão e eu já vim. Ó, mas não é perto do portão, cara. Não vai chamar no portão errado, hein? Peraí. Cachorro do caralho que não para de latir. Já passaram dois malucos olhando torto pra mim. Essa hora os parceiros devem estar acelerados. Que arrepio do caralho, vão sair voado. Aí, vamos sair fora, tem algo estranho. Os malucos que passaram agora há pouco estão voltando. Meteram a mão na cinta, sacaram da quadrada. Ó, sai. Caralho, que poxa, cê fudeu a gente. Eu ia saber que a menina tá uma dessa. Se liga, mano. Caralho, outra dessa, cê mata nós, mano. Cê é louco. Deixa as minas levar nós pra crocô. Relaxa, tô fora do estresse. A noite é cheia dessas e tudo acontece.